O Mo e o Luke Luke discutindo Interestelar, acho que eu vou deletar meu Facebook, cara. Não, o pior é isso, eles estão discutindo, tá ele, tá o Oliver Queen, tá você também falando, né? Vem o Manhattan e coloca aquela página da Gwen. Na hora ele some. Leitor, ele tá se referindo à página que mostra o Norman Osborn comendo o Gwen Stacy. Ele com aquela cara de Tommy Lee Jones, aquela cara de tiozão. Nossa, ele tá muito Tommy Lee Jones, é verdade, cara. O Moe, como boa putinha do Homem-Aranha, sempre morre um pouco por dentro quando ele vê essa página. Porque o Manhattan é um filho da puta, né, cara? É totalmente não relacionado. Tá com o zap? Ó, isso aqui que eu acho. Ele mete aquela página. Pior que ele meteu aquela página, a discussão acabou. Acabou a discussão, é verdade. Caralho, que puta, veja você. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Leonardo e estou aqui com os meus cinematográficos amigos. Eu, Nuco. No final do meu filme eu perco o pinto. É ruim mesmo. Magin. Meu final é de merda? Você vai ver só, vou arrumar um muito pior pra você. E o Sorg? A vida tem o pior final de todos. Concordo. Deprimir. Nossos finais com certeza vai ser uma merda. E estamos falando de final, meu caro ouvinte, porque nós vamos falar de finais horrorosos. Sabe aquele filme que você sentou, assistiu, comeu sua pipoca com manteiga e bebida de manteiga lá no cinema, gordo pra caralho, sua coca bebida de manteiga? É, cara, sua coca de 750ml, assistindo tudo feliz, caralho, que filme foda, vai acabar... Puta que pariu, que merda de final. Então, a gente vai falar desses filmes que deixaram a gente feliz até os 45 do segundo tempo pra mandar aquele puta gol contra e fuder com o filme inteiro. Então, sem mais delongas, segue o baile. Quem quer começar? Escolhe aí, tá todo mundo deprimido com esse cash mesmo. Então começa você, Sor. É o Magin falou, não foi eu. É o Magin? Então vai começar, na verdade, o Eunuco, porque ele tá à esquerda no meu Skype, daí eu sigo a ordem. Puta que pariu. Então eu já vou começar com... A gente tava comentando sobre isso, ouvinte, antes da gente começar a gravação. O final mítico do papel celofane kryptoniano. Não! Já vou começar chutando a barraca, porque o pau da barraca, que eu tenho Superman 2. Superman 2 é um filme. Ele não vai nem chutar o pau da barraca, ele vai chutar a barraca inteira. Isso. Ele vai vir de voadora na barraca. É voadora de dois pés, ó. E o pior, o Superman 2 é um filme foda. É um filme que, antes de nós termos o Massa Velho, foi o primeiro filme Massa Velho, porque você tinha o Super-Homem. E não tô falando do Super-Homem assassino quebrador de pescoço, tô falando do Super-Homem pré-952, o Super-Homem pré-crise, o Super-Homem vou fazer a Terra voltar igual um peão no eixo pra voltar o tempo. Não é isso, cara. Caralho, ele é muito burro. Me irrita demais essa história, cara, mas para, eu continuo. No... Pra mim é assim. E o que que acontece? Tem um embate final do Super-Homem contra os prisioneiros kryptonianos, Zod... A ursa e o outro não. O que que acontece? Você espera que vai ter uma porradaria nível Dragon Ball Z? Não! Você tem coisas como Lois Lane dando um soquinho na mulher. Tipo, o super símbolo de papel celofane, câmera lenta que engloba o cara. E já por cima, você tem um dos recursos mais ridículos pra fazer uma pessoa esquecer quem você é de verdade. O beijo amnésico. Ah, o beijo amnésico. Ou seja, e tem aquele finalzinho completamente Pax América, Tipo, não, senhor presidente, sempre estarei aqui. Coloco a bandeira no lugar, voo para o céu, aciono para a câmera, sobem os créditos. Cara, agora que você falou, cara, putz, agora que você falou que eu lembrei, ele colocando a bandeira, é muito ridículo. Cara, é tipo, o filme é bom até a metade, quando rola a porradaria entre os kryptonianos. Depois que ele literalmente foge, o filme degringola de tal forma que você fica assim, sem saber que porra de filme é esse. Cara, assim, esse filme, na verdade, esse filme... no meio dele, a única coisa que me incomoda mesmo é como ele voltou da Fortaleza da Solidão para os Estados Unidos a pé depois de tirar os próprios poderes. Fez igual o Forrest Gump. Do mesmo jeito que o Batman voltou do Oriente Médio para Gotham. É, sem dinheiro, sem nada. Andando. É, ué. Então, e voltou e ainda deu tempo de desenhar um morcego com gasolina. Sim. Agora a gente roubou 200 tonel de caminhão de gasolina pra fazer um morcego de gasolina no prédio. É, agora a gente já sabe de onde os trazinhos que tirou aquela ideia de lixo de colocar o Superman andando, que é a porra desse filme. Nossa. Enfim, cara, mas assim, esse final, ele tinha potencial pra ser legal. Porra, tem um momento muito foda nesse final. Os kryptonianos, eles estão... A Ursa tá com a Lois Lane, segurando ela pelo pescoço, e falou, ó, vou matar essa piranha, você vai entrar na máquina de novo e vai tirar seus poderes de novo, né? O Superman fala, tá, né? Ele vai entrar na máquina, ele sai da máquina, aí o Zod dá a mãozinha dele, todo afetado, né? Beije minha mão, ajoelhe-se perante Zod. Daí ele dá a mão pra ele beijar, pro Clark Kent beijar. Ele pega, na hora que ele pega, você tá assistindo esse filme primeira vez, você fala, caralho, fodeu, né, e agora? Porra, na hora que ele, aí ele pega a mão do Zod e começa a apertar, cara, e sobe a trilha do tema dele. Cara, é muito foda essa cena, é muito foda. Só que depois, cara, o símbolo do xilofone, cara, por que ele fez aquilo, puta que pariu. E se eu não me engano, posso estar errado, mas ele mata, né, mesmo, porque eles não vão presos. Não, tem uma cena pós-crédito que mostra que... Isso daí, ainda bem que não apareceu, que faz o filme ficar ainda pior. Eles sendo resgatados por um barquinho da polícia, da guarda costeira. Como diabos a guarda costeira apareceu, assim, no quintal da Fortaleza da Solidão? Não, como se a Fortaleza da Solidão ficasse perto do mar, assim, no Alasca, né? Tipo, ela fica meio do gelo, porra! E cara, e você lembrou de uma coisa muito boa, velho, o beijo do esquecimento, cara. Beijo amnésico. Por quê? Tipo, ele faz o quê? Tipo, ele suga o ar do oxigênio? Não, né? ele engole uma cápsula, alguma coisa, e dá um boa noite Cinderela ao universo na mulher. Cara, vocês viram um vídeo do Frango Robô? Que é o super-homem usando esse poder dos vilões. Ele beija todo mundo. Ele beija todo mundo. Ele usa esse poder na Lois Lane e ele pensa, porra, esse poder é útil, né, cara? Eu devia usar mais. Daí ele começa a beijar o Brainiac, o Luthor, o Darkseid, é muito foda. Mas, cara, esse final é uma merda, cara. Puta que pariu. E foi o prenúncio do que viria depois, né, velho? Que puta merda. O terceiro pra frente já é triste. Não, o que me deixa mais puto é que você realmente disse que é promissor. Tinha tudo pra ser promissor. O roteiro original do Richard Donner, que foi até aquela série que ele colocou nos quadrinhos com o Andy Kubert na arte, era foda. Tipo, não tinha o negócio do beijo amnésico, eles realmente tinham mandado ver como aconteceu e a garota ficava grávida, a Lois Lane. Que seria basicamente aquilo que o Bryan Singer tentou fazer na versão dele. Ele tentou dar continuidade a esse roteiro. Ele pula do Superman 2 direto pro Superman Returns, com a Lois Lane tendo um filho dele e o Superman tendo ficado 6 anos fora procurando outros kryptonianos depois que apareceram esses três malucos. Mas foi mal executado. Ia ser legal mostrando a Lois Lane tendo um super parto, com o moleque saindo de lá na base da porrada, sacou? Ia ser tipo versão Alien. Nasci agigando a barriga da mulher. E ia ser legal. Bom. Não, ele ia furar a placenta dela, ele ia dar uma bicuda e as pernas dela ia voar longe, né? Partia a mulher no meio. O primeiro chute dela atravessava ela. Eu queria saber um negócio pior ainda. Como é que ela foi fecundada? É, devia ser pela cabeça, né? Na hora que ele gozou. Que nem o santo da derrubou o avião. Derrubou o avião, incrível. Cara, que. Mas... tira a cabeça, tira a cabeça! Agora o Machinho vai falar de um filme do Snowboard. Bom, eu vou falar do filme que eu acho que foi o que acabou gerando esse tema na discussão minha e do Sorg. Que é um filme que ele é muito bom até os 49 do segundo tempo, quando o juiz olha que ele vai apitar, o Spielberg vem, calma aí que eu vou fazer uma merda. Que é o AI, com inteligência artificial. Cara! Pra mim o filme já ficou ruim quando apareceu o robô gigolô do Jude Law. Não, cara, mas... nada, o robô de Golô é foda, cara. Não vem, não. Cara, não. Esse filme é muito foda, cara. Esse filme é muito legal. Eu concordo com o Magin. A gente ficou, acho que, uma meia hora discutindo no dia aí. Mas a hora que na hora que o final, quando ele tá congelado em frente à fada que ele tá pedindo pra virar um garoto de verdade... cara, aquilo lá é muito foda. Só que aí o Spielberg vai... Não acabou, não. Cara, puta que pariu. Aí tem aqueles 20 minutos ridículos do fim. Cara, aquele final me incomoda muito, velho. Porque pra mim, você pode me falar o que quiser, pra mim é dedo de alguém que viu o filme pronto e falou: não, cara, sabe o que tá faltando? Tipo, o filme é uma fábula sobre humanidade, saca? Sobre amor, sobre essas coisas. Aí o cara chegou e falou: cara, sabe o que tá faltando nesse filme? Alien. Tá linda. Foi o mesmo filho da puta que fez o final da Caveira de Cristal. Não, a Caveira de Cristal é inteiro errado, cara. Eu acho que o problema... A Caveira de Cristal já começa errado porque tem um Shia LaBeouf, pronto. Tá certo. Não, eu acho que o problema é o seguinte, o cara viu o filme até essa parte de ele ficando congelado no lago e falou: as crianças vão se matar e saindo do cinema, meu filho. Vamos colocar alguma coisa mais alegre. O que vocês sugerem? Aí veio o sujeito. Aliás. Cara. Não, mas é, cara, ele não tem um jeitão. Final do Spielberg? Aliens. Mas não tem um jeitão de uma coisa que foi realmente. Tipo, reconvocaram o moleque assim. E a mãe falava: não, aquele final tá muito depressivo. Vamos fazer um final mais elegante? Vamos. E fizeram aquela merda. Cara, porque destoa totalmente do filme. É esquisito. Parece que é outro filme que eles cortaram e colocaram ali. Exatamente. Cara, é muito esquisito mesmo. Mas, puta, realmente é triste. O Sorg, se o filme acabasse com ele congelando lá com a Fada Azul, ia ser muito foda. Seria foda, cara. Seria muito foda. Não, ô Léo, pra mim o filme acaba ali. Tanto que uma namorada minha, quando tava vendo coisa e tal, eu falei: não, o filme acabou. Desliguei. Falei: você não vai ver, esquece, daqui a uns 3, 4 dias você vê esse outro final. Pra você, na sua memória, o filme vai acabar aqui. Fez muito bem, cara, porque, puta, é ruim. Imagina, e quando ela viu o resto, e aí? Xingou pra caralho. É o que a gente falou, cara, como melhorar um filme que é uma fábula sobre humanidade, sobre amor, sobre maternidade? Como que a gente pode melhorar um filme sobre isso, sobre questões mega, mega humanas, assim, com arqueólogos alienígenas do futuro? É óbvio, como alguém não poderia pensar nisso? Não, você esqueceu, arqueólogos alienígenas, robôs do futuro. Cara, aliens. Telepatas, eles são telepatas, cara. Olha só o massa, velho, podia você colocar esses 20 minutos finais, podiam ser tipo assim, o prelúdio de um filme. Alienígenas, arqueólogos, telepatas, robôs do futuro. Caralho, mano. E se fosse o filme dos anos 90, 2000? Se fosse o filme de agora, eles seriam os zumbis também. Isso parece capa de gibi pulp dos anos 30, assim, cara. Não, pega alguém pra cantar uma musiquinha tipo as Tartarugas Ninja, e coloca isso, vai virar uma série foda. Eu imaginei, tipo, Doutor Savage contra os robôs alienígenas, arqueólogos, robôs do... A ameaça dos arqueólogos, robôs... alienígenas do futuro, telepatas. E embaixo, com aquele neon bem grande, tipo... E não se esqueçam, crianças, eles também são telepatas. É muito ruim. É a única coisa que eu tenho pra dizer que realmente é muito ruim. E aquele filme é um bom filme, cara, mas, puta, é foda. Aliás, não relacionado, vocês viram a cara do moleque que fez inteligência artificial hoje? Caralho, vi. Ele tá mega gordão, né? Ele parece, cara, que deve ter comido assim umas 50 criancinhas jogadas que ele fez. Não, ele comeu os robôs, cara, porque não tem outra explicação. ele tá tão gordo que parece que ele tem muito rosto pra pouca cara, sabe? Nossa, mega coitão mesmo. Fizeram até um meme na internet, tipo, eu como gente morta. Com que frequência? Toda hora. Quando? O tempo todo. Bobo, mas bem bolado. Dá 100 robôs alienígenas, arqueólogos, telepatas dele. Manda o seu filme super legal aí que tem um final de merda. Cara, eu vou roubar a tua opção, Léo, porque esse final também me incomoda muito. Que é do Matrix Revolution. Porque eu realmente não pensei em nada, então eu vou roubar a tua opção mesmo na caruda. Cara, é o negócio do Neo ter poder fora da Matrix, e eu concordo com o Léo, não é uma Matrix dentro da Matrix, só ficou no cu do Dadá. Me incomoda, cara, aquele negócio dele ter superpoder e tal pra salvar a Trinity. Salvar a Trinity não, pra fechar a porra toda da história. Eu acho uma bosta, cara. Aliás, o Matrix 2 e 3 me incomodam muito, porque eu acho o primeiro tão foda que as continuações eu acho desnecessárias. Mas o Neo tendo poderes fora da Matrix é um negócio que não casa, não tem sentido. Não, é foda, porque a questão dos poderes dentro da Matrix, até então, ela tinha, mesmo no segundo filme, ela tinha sido muito bem construída, cara. Tem um porquê, entendeu? Cara, o primeiro filme, você tem o primeiro filme inteiro como uma preparação pra isso. A coisa é muito bem construída. Aí no fim do segundo filme, de uma hora pra outra, no fim do segundo pro terceiro filme, ele simplesmente tem, foda-se. Ele do nada, ele fica cego, ele tem uma visão biônica, cibernética, amarela lá, que ele consegue ver o agente Smith no corpo do cara. E. Ah, não, cara, puta, é muito ruim mesmo. Não, pior que isso, de agente Smith fora da Matrix. Não, não, cara, isso aí não me incomodou, porque pra mim fez sentido. Né? O agente Smith tinha um dos caras de fora, né, design dentro da Matrix. O agente Smith conseguia se copiar, né, criar cópias de si mesmo nos corpos dos outros. Ele pegou um avatar do cara, apagou a mente daquele avatar e substituiu pela própria. Só que continuava sendo um avatar de um cara que estava lá fora. Na hora que o cara atendeu o telefone, aquela cópia da mente dele foi pra mente do cara. Isso não me incomodou. Pra mim fez sentido. Pra mim também de boa, cara. Eu acho legal, assim, uma coisa que ele... Eu não sei se você repara, ele fica meio... Ele fica meio... Não pirado, mas ele fica meio... Meio pego pelo fato dele estar na realidade. Né? Ele fica meio incomodado, meio psicótico. Tipo, ele fica incomodado. Lembra que ele ficava se cortando? É porque, assim, dentro da Matrix, ele também é outro negócio que eu acho bem, bem feito. Dentro da Matrix, ele não tinha... sensação nenhuma, e na hora que ele sai para um corpo físico, que ele sente frio, fome, e aí ele fica se cortando, porque ele sente cada corte que ele faz, sabe? Então eu acho isso muito bem, eu acho bem interessante isso, eu acho muito bem feito. Ou seja, uma agora... coisa no meio de um monte de merda continua cheirando a merda, não adianta uma coisa boa no meio daquele filme. Olha só pra vocês, eu sei que vocês vão me quicar, eu vou falar rapidinho, vocês não entenderam a porra do final do meio do final do filme, é isso aí. Então faz, se eu for pra... Vai, seu cidadão. Vai, imagine. Imagine, só me faça um favor. Quando você for editar, coloca a música. Bota o Diggly Puff agora. Eu vou falar agora e isso vai entrar nos eixos do podcast, então. Pessoal, avança lá pro final depois, fiquem pra depois escutar. Agora, discussão à parte, acho que todos concordamos que os filmes em si eles são uma bosta, né? São. Nossa. Exceção do primeiro, cara. O primeiro, eu fiz até um post, tipo, filmes, trilogias que deveriam ter sido um filme só. Matrix deveria ter acabado naquele filme. Acabou. Matrix, acabou. Game over. Não tem necessidade nenhuma pra ter os outros dois, cara. O primeiro, ele é autocontido. Ele tem começo, meio e fim. Exatamente. Sim, concordo. Cara, e é um filme tão legal, né, velho? Puta. Muito foda. E ele envelheceu muito bem. Você assiste hoje, cara, continua sendo um filmaço. Ainda legal, né, cara? Mesmo com os 9 e tijolão. Muito bom, mas cara, puta, é uma merda. Esse filme é uma merda e o final. Mas você já parou pra pensar numa coisa? A Matrix só se mantém porque a Matrix, na verdade, é um gigante dia da marmota. Porque todo mundo vive em 1999, não sai dessa porra desse ano. Eles são burros, né? Eles podiam fazer um programa em loop que resetava a memória de todo mundo vivia o mesmo dia eternamente e foda-se, e assistiava. Enfim, que se foda, esse Matrix é uma bosta, o primeiro é legal. E a única coisa que eu respeito, principalmente no segundo Matrix, é a desculpa que eles acharam pra trocar a atriz que fazia Oráculo. Que eles falavam que a Oráculo era muito importante, a Matrix vivia perseguindo ela, então ela precisava ficar mudando de forma. Então foda-se, cara, a atriz tinha morrido, né? Foram trocadas e falaram, porra, você tá diferente. Não, eu tô diferente porque a atriz que fazia homo... eu tô muito comprada e é melhor eu mudar de forma. De sofri um reboot, pronto. Cara, essa troca dela, me lembra... É que você, com certeza vocês não assistiam, mas em casa, quando era muito guri, se assistia a Carrossel. Cara, o porteiro. O Firmino. Cara, tem um momento no meio da que assim, o Firmino, ele era um velho carcomido, cara. Ele era tipo o Alfred da série dos anos 60 do Batman com uma barba. Aí de uma hora pra outra, de um capítulo pro outro, trocaram ele. Mas trocaram por um cara, sei lá, de metade da idade dele, mais baixo, mais gordo, com barba de outra cor. Mas era o Firmino. Entendeu? Foda-se, ninguém fala sobre isso. Era ele e acabou. É mais ou menos o que fizeram com a Oráculo nesse filme. Tacaram outra atriz lá, falar não, fala que ela mudou de forma. É, mas qualquer merda que a gente falar, eles vão acreditar, então. Então, Léo, e o teu final de bosta? Cara, Guerra dos Mundos. Filho da puta, roubou o meu final de bosta. Eu fui roubado, você pode roubar também. Mas o que me incomoda, a gente tinha falado de Guerra dos Mundos, acho que o que incomodava vocês é outra coisa. Mas o que me incomoda e que incomoda no filme é a questão dos aliens morrendo com os micróbios, cara. Filho da puta vem de outro mundo pra morrer por causa de um resfriado. Parabéns, campeão. Bem, isso tá no livro original e tal. Mas eu não sei, cara. Eu não sei se não ficou bem executado no filme. Pra mim, no filme, é estranho. É muito abrupto. Tipo eles estão quase dominando o mundo e de repente começa a morrer, né? É, tipo, oh meu Deus, tá o Tom Cruise lá, todo mundo capturado. Caralho, vamos morrer. De repente, pô, tá tudo bem. Os aliens estão morrendo, já tá todo mundo indo pra casa e tal. Caralho! Entendeu? Tá, o filme não é sobre a invasão, o filme é sobre relacionamento do pai com o filho, tá? É aquelas pataquadas, né? Invasão, na verdade, é só o pano de fundo, é só desculpa. Mas, cara, eu acho muito esquisito aquele final. Não foi uma... Eu fico com a impressão de que não foi uma coisa trabalhada. Tipo, os caras estavam filmando e falando, caralho, cara, já... tipo a gente com o podcast, puta que pariu, já tem uma hora e meia de podcast, vamos acabar rapidinho aí. Entendeu? Filmam lá uma cena. Ih, vai, mas e os alienígenas? Não, morreram de gripe. Pronto. Cara, eu acho que o H.G. Wells foi meio que profético, pra variar. Todos os escritores daquela época eram meio bruxos. Porque ele escreveu essa porra desse livro no finalzinho do século XIX, 1898. Botou os alienígenas pra morrer de gripe. 15 anos depois, gripe espanhola. Genial, né? E todo mundo sabe que quem espantou os alienígenas foi o Mr. Hyde. Mas, quem de vocês queria falar do... Vocês queriam falar de outra coisa desse final que incomodava? Ah, cara, eu queria falar desse filme, na versão do Tom Cruise. Porque o que mais me incomodava nessa porra desse filme... Era do Tom Cruise, que ele passou o filme inteiro tentando proteger a porra da garotinha e cagando e andando pro filho dele, que ficou maluco, que deveria ter morrido naquele filme, porque não teria sido o Goku do Dragon Ball Evolution. Então ele passou o filme inteiro protegendo a garotinha, pra chegar no final, ele dar uma de maluco pra correr atrás do filho que cagou e andou pra ele. Sabe o que eu acho mais legal desse filme? É que ele se perde do moleque no começo do filme, né? E só vai encontrar o moleque depois com a mãe no fim. Não, não, o moleque que se perde dele, porque o moleque resolve se alistar. O moleque resolve ir com os militares, tipo, eu quero dar tirinha aqui também, Miami, a lei é só fodar. Tipo, a menina ia estar muito melhor com o moleque, entendeu? Porque ela passou um monte de perrengue e quando eles encontram, o moleque tá lá de boa, já chegou. Ah, tô aqui, tô bem, tô tranquilo. Ela passou muito mais perigo com o Tom Cruise do que passaria com ele. E, sei lá, eu acho estranho o final desse filme. Os últimos, sei lá, 10, 15 minutos desse filme, pra mim, são muito esquisitos. A trama toda do Tom Cruise com os filhos é chata, sabe? Se você assistiu o filme original, não tem nada, o de 60 e fica, não tem nada de... No filme dos anos 60, você tem todo basicamente um drama de guerra. Mostra o esforço da raça humana, o personagem principal é um cientista, é um professor, e mostra ele ajudando os militares a descobrir como deter os alienígenas, e é engraçado porque ele só vive se fudendo, tentando matar os aliens, chegando no final, os bichos morrem sozinhos. Mas no filme do Tom Cruise exatamente. Não tem isso, tem só aquele corre pra lá, corre pra cá, aquele negócio de... muito chato, é o Tom Cruise gritando o tempo todo, minha menina, sabe? Aí tem aquele negócio da cena do avião, que o avião cai no meio da rua, aí depois tem aquele negócio de ficar preso na cabana com um cara maluco que depois ia querer matar todo ele e a garota. Ou seja, tem uns pequenos draminhas que são colocados, que pra mim é pra poupar efeito especial, porque enquanto você coloca o pessoal trancado num porão com um drama escroto, você não mostra alienígena. Também eles têm que criar um vínculo com o público, né? Nossa, o pai que nunca ligou para os filhos, agora ele tem que lidar com os filhos dele, tem que salvar os filhos e tal, e sempre foi um pai negligente. Então tem esses dramas chatos que tem que ter no filme para o público se identificar, para o público gostar do personagem. Olha, ele tá tentando ser um bom pai depois de, sei lá, 20 anos fazendo merda, sabe? Ah, é muito chato isso, cara. Eu acho que, tipo, eu não recomendo esse filme. Eu recomendo que vocês assistam o original, que é, pô, muito melhor, cara. É o que o Anoku falou. O original, ele é um drama de guerra. É um filme sobre invasão de alienígenas. É, sobre uma guerra, sabe? A humanidade se fudendo. Aí no remake é um drama de família. O pai desajustado com os filhos e o filho que não gosta dele. Sabe? É, foda-se. Morra, né? Que morra ele. É, que morra. Filho. Que morra ele de gripe, sabe? Não os aliens. Pô, é justo, é justo, é justo. Bom, mas vamos continuando então com o Nuco falando de mais um filme. Ah, caralho, vamos lá. Já que você roubou o meu, eu vou roubar o seu. Chupa. Tipo, se fode aí, King, Retorno do Rei. Tipo, nada contra a obra de Tolkien. Os livros são excelentes, tirando Tom Bombadil, que é chato. Não são, não. O Senhor dos Anéis é... Senhor dos Anéis é chato pra caralho. Tom Bombadil é chato pra caralho. Puta que pariu. E Fruta Douro também é chata pra caralho. Foda-se vocês. Cara, na boa, Senhor dos Anéis tem o quê? Tem, são 300 páginas por livro, 900 páginas. Velho, dava pro Tolkien pra contar isso em 500. Fácil. Mas o problema, problema do filme todo é o seguinte. Tipo, a impressão que eu tenho é que eu tô jogando um videogame em que eu tenho que desbloquear todos os finais secretos, porque o filme não acaba. Tipo, temos que derrotar Sauron, temos que jogar o anel na porra da montanha. Ei, jogou o anel na montanha. Ué, não acabou o filme? Aí tá. Vamos enfrentar Sauron, vamos lá derrotar o Grande Olho. Ei, vencemos a guerra. Ué, peraí, que história é essa de não acabou o filme? Frodo acordando. Ei, final feliz com os hobbits. E todo mundo lá falando que os hobbits são fodas, os reis e os elfos baixando pra frente dos hobbits, todo mundo feliz. Ué, não acabou o filme? Que porra é essa? O filme não acaba. Na versão estendida tem a cena do Grima fugindo com o Saruman, não tem? Ou não? Não. Não, o Saruman toma uma filme flechada. Ele... Tem? Não, no filme eles morrem em Azengard. Um cai da facada e cai da torre. Ele começa a cantar. É que no livro, no livro é pior ainda. Na hora que você, acaba, que você acha que acabou a porra toda, aí tá o Saruman e o Grima, o Armtong, lá fugindo e tal. Eles estão lá no condado, aí o Grima corta a garganta do Saruman. Pô, chato pra caralho, cara. Não acaba nunca. Tipo, eu posso falar do dia que eu fiz o King quase chorar? A gente conversando, ele não, porque o Senhor dos Anéis é foda, não sei o que. O King, o melhor resumo do Senhor dos Anéis, quem fez foi o próprio Tolkien. Ele quando? E o Hobbit e seu vassalo destruíram o anel. Isso é tudo que é citado sobre o Senhor dos Anéis inteiro no Silmarillion. É só essa. Ainda chama o Sam de vassalo. É o Hobbit, não dá nem o nome do filho da puta. É Hobbit e o seu vassalo destruíram o anel. Acabou. Era o Silmarillion muito foda. Não, cara, mas é foda. É estranho, porque assim, o filme ele não tem o clímax, né, de fato. Você tem o filme, puta, vai acabar. Aí mostra os reis lá, tipo, todo mundo se ajoelhando pros hobbits. Puta que pariu, acabou. Não, aí mostra eles lá, não sei onde e tal. Puta que pariu, acabou. Ah, não, mas aí mostra que eles vão pegar o barquinho pra ir pra puta que pariu. Ah, mas acabou. Porra, caralho, acaba a porra do filme logo. Porra, ficou meia hora nessa punheta, vai se fuder, bicho. É, deu sorte que não mostraram os hobbits crescendo e virando seres humanos. Oi? Tá. É, no livro, a Galadriel dá de presente pro Sam uma terra. Que ela. Você lembra que os hobbits começam a crescer em Isengard quando bebem a água dos entes? Tá. Eles são mais altos. Essa terra, é, depois é dito que o condado foi todo destruído no livro pelos seres humanos, não sei o que. O Sam usa essa terra que ele ganhou de presente da Galadriel para refertilizar o condado. Ele vira prefeito do condado uns anos, não sei o que, casa com a Rosinha. E a comida que vai gerando com a dessa terra mágica dos elfos faz que cada geração dos hobbits sejam mais altas. Até que eles viram pessoas normais. Tudo, toda a magia da Terra-média, todo o povo diferente do ser humano da Terra-média, de algum jeito, é expurgado ou absorvido. Os anões desaparecem, porque eles voltam para as profundezas. Os elfos vão para as terras eternas e, puf, mandam todo mundo para casa do caralho. E tem esse lance também. O condado vira Irlanda. Aí sim, hein, porra. Porra, eu vou continuar no mundo do Tolkien, que é um dos finais mais escrotos que eu já vi alguém fazendo um filme. Que é o final do Hobbit, do segundo filme do Hobbit. Faltam três páginas pra porra do livro acabar. Tá lá o dragão, não, eu vou. Acabou. O bagulho é muito broxante. Cara, eu não assisti o Hobbit, eu não posso. Não posso opinar. O que vocês têm a dizer a respeito? Cara, eu não gosto dos filmes do Hobbit, cara. Aliás, eu só gosto do segundo por causa do Smaug, que eu achei muito foda. Cara, eu gosto muito da revista em quadrinhos que eu comprei, a versão ilustrada. 10 vezes melhor do que o livro e 1 milhão de vezes melhor que essa porra desse filme que perdeu completamente o fio da meada. Ah, não, tudo bem, mas a gente tá falando de finais ruins. O final caga o filme. Não tem final ainda, o final vai ser agora em dezembro. É, não tem. Ah, então por que você falou desse filme, Nicola? Porra, é porque tu não tava no cinema, é muito revoltante. Se você acompanhou o livro, você tá lá, caralho, vai acabar, não sei o quê. Cara, que porra que ele vai fazer no terceiro filme? Vai fazer só o dragão cuspir fogo na cidade, porque acabou o livro. É igual Jogos Vorazes, irmão. Tipo, eu fui ver hoje Jogos Vorazes, aí não tem nada pior do que você ver o filme e chegar no final, parte 1. É, você vê o vai no final e não sei o final, mas esse não vale, Nicola, fala outro. Porra. Então vamos lá, já que vocês querem mais um. Porra, não sei, me pula aí, não, vai que eu corto sua porra pra minha edição. Pula aí o caralho, rola a barrinha aí do chat e olha um filme. Eu não sei porque que o Homem-Aranha 2 é ruim, que vocês estavam falando. Mas esse daí não é o. Depois eu até me vou retificar, não é o do Alfred Molina, esse daí é o novo. É o do. Da mãozinha de teia. Ah, tá. Então aí nós temos a explicação que eu nem lembro do final da porra desse filme, que ele é muito. Caralho, eu não lembro, eu vi o filme, mas eu não lembro do final do filme. Eu lembro que a Gwen Stacy morre, tem um Electro lá do Pânico lá. E que é no. O Electro não tem o menor motivo pra estar lá e pra não gostar do Homem-Aranha. É bizarro. Tá bom, então eu vou comer tua vez e depois você vai falar. Cara, final de merda. Homem-Aranha 2 do Sam Raimi. Falei, pronto. É um final. Latinho. Falei, é um final de merda. Cara, ó, algumas coisas me incomodam nesse filme. Eu acho o Alfred Molina um vilão foda. O Beisola? Mas vamos. Caralho, o Octo Beisola, puta que me pariu, não. Mas ele tem umas coisas, cara. Aquele momento em que ele conclui que ele vai roubar um banco, daí ele levanta os braços pra cima e começa a rir de forma maníaca, com os tentáculos levando ele, aquela cena é uma vergonha. Cara, não é o ator, aquilo ali é o Sam Raimi falando o que ele quer do ator. Não importa, é o filme. Mas enfim, isso não é o final. Cara, Homem-Aranha 2. Mary Jane ia casar com o filho do Jonah Jameson. Ela desiste, sai correndo da igreja, de vestido de noiva, rindo, tipo, ai meu Deus, eu vou encontrar meu verdadeiro amor. E vai correndo em câmera lenta, assim, tipo, pra encontrar com Homem-Aranha e serem felizes para sempre. Cara, aquilo é uma vergonha. Cara, é muito ruim, é muito ruim. O filme tá muito bem, apesar do Alfred Molina morrer caindo no mar afogado. Mas aquilo tá muito bem, mas aquele final, ele dá uma cagada, mas tão grande, cara. Cara, eu não tenho palavras, velho. É muito ruim mesmo. Nossa. Vocês não acham ruim, cara? O final Jeanette Claire? Cara, é muito terrível. Cara, eu já falei isso no baile antes, o nego jogou pedra em mim e tal, mas eu não gosto do Homem-Aranha do Sam Raimi, cara. Então. Eu gosto. Enfim. Eu gosto do Homem-Aranha, eu gosto do Homem-Aranha. Eu não gosto, eu não tenho nenhum problema com os atores, nem com a atmosfera do Homem-Aranha do Sam Raimi. Eu tenho um problema com a interpretação do Peter Parker que o Tobey Maguire dá. Porque ele dá aquela interpretação do nerd dos anos 60. Tudo bem, mas em algum nível de fidelidade com algum Homem-Aranha ele tem, isso não me incomoda. O que, pra mim, o que faz esses filmes, o que peca nesses filmes são os diálogos. Os diálogos são muito ruins, são muito ruins. Você não consegue se enxergar falando os diálogos deles, é muito malhação. Aliás, não são só os diálogos não, cara. As coisas são muito malhação. Cara, esse negócio dela sair do correio vestida de noiva pela rua é malhação, cara. Isso é coisa de criança de 12 anos. O Mo tá morrendo aos pouquinhos enquanto você fala. Ele tá fazendo pontada no seu coração e fica. Uhum. Ele tá dormindo, assim, de repente ele acorda com uma dor no peito, né? Ô, caralho. Ele vai pra tua casa boladão, viu? Que você falou mal desse filme. Imagina, ele tá dormindo, assim, de repente ele levanta sério. Alguém tá falando do Homem-Aranha. Mal. Ele vai chegar em São Paulo boladão mês que vem. Não, cara, eu gosto muito dos dois primeiros filmes, principalmente o segundo. Né? Eu acho bem legal. Eu acho o William Dafoe um Duende Verde foda, apesar que eu acho que ele ia ser um Coringa ainda mais foda, mas o Duende Verde é o Coringa, então, foda-se. Uhum. Não, isso aí eu concordo, o William Dafoe fez miséria nesse filme. Sim, cara. Apesar da armadura do Power Ranger. Cara, a risada que ele dava, se você colocasse a cara dele de verde, ele era o Duende. William Dafoe rindo normal, ele tem cótico, né, cara? Ele é escrotaço, né? Ele é muito escroto, cara. Mas enfim, eu gosto muito dos dois primeiros filmes. Eles são legais, são divertidos, são leves. Eu não vejo problema algum no filme ser leve. Por mim, tem um tom legal. Eu preferia um Homem-Aranha fazendo mais piada, mas tudo bem. Mas, cara, o final do. Puta, o final do segundo filme é triste. Aquela cena deles deitadinho na teia, cara, que vergonha. Isso é um terceiro. É o terceiro? Não, é o terceiro não, é o segundo. É no segundo que isso acontece. Ô, cara, burro! O terceiro termina com ele encontrando a Mary Jane no botequinho lá, que ela tá cantando. Não, a cena da teia do terceiro filme é quando chega o simbionte do espaço. Eles estão deitados na teia, o simbionte cai e gruda na bicicleta. Ah, não, é verdade, tem razão. Eles estão na teia, ele pega ela em casamento, aí tu vê lá atrás aquele risquinho que é o simbionte. Cara, na minha cabeça virou uma coisa só. Uma voz também, cara. É, virou. Aliás, o terceiro é um filme de bosta, né? Pelo amor de Deus. Sim, é. E o terceiro, cara, eles mandam tão bem no Homem-Aranha, cara. Puta, eu achei. O fato de que foi ele que matou o Tio Ben. Não, cara, não foi ele que matou o tio Ben. Você abstraindo isso, o Homem-Aranha ficou muito foda. É. Visualmente, cara, ele ficou. Eu achei que ficou do caralho. Não, aquele cara que fez o Homem-Aranha, ele entra na lista de atores que nasceram pra fazer um papel. Papel, igual, né? O Patrick Stewart, que nasceu pra ser o Professor Xavier. Ó, que nasceu pra ser o Adão Negro. Eu quero ouvir o Nicola defendendo que não foi o Homem-Aranha que matou o tio Ben no terceiro filme. O terceiro filme é de bosta, ele é mostrado que quem matou foi o parceiro dele, que ele tentou puxar a arma do cara e tudo. Ele tava lá na hora que o tio Ben morreu, mas não foi ele que puxou o gatilho. Não é teoria, vocês é que não lembram o que vocês veem. Porque a gente costuma ver coisa boa, não merda igual você. Ah, você não viu Homem-Aranha 3, filho da puta? Tá falando do quê? Eu vi e esqueci, você viu e lembrou. Essa aí eu não vou discutir com o Magin, porque eu realmente não lembro, cara. Minha mente apagou. Eu também não lembro. Quase inteiro. Não, tipo, Homem-Aranha 3 tem uma cena que eu acho mais ou menos maneira, que é a cena dele tirando o simbionte na igreja, no quadro dos sinos. Essa cena eu achei bem feita pra caralho. Cara, só aquela cena da dancinha já faz você querer assistir do filme. Sim, o filme foi um filme que eu só me levantei e fui embora, não sei nem porquê. Porque era o Homem-Aranha. O simbionte em si ficou legal, ficou bem feito. E tem duas cenas legais. Essa cena dele lutando com o simbionte na igreja, e a cena da luta com o Homem-Areia, e a cena de quando o Homem-Areia vira o Homem-Areia, é muito boa. A cena do Homem-Areia virando o Homem-Areia, ele tentando pegar a foto da filha dele, é do caralho. Aquela cena é muito boa mesmo. Exatamente. Mas, cara, assim, tirando isso, mas esse filme não tem um final ruim. Ele é todo ruim. Quem tem... Ele é inteiro ruim, né? Ele é inteiro ruim, mas o segundo tem um final ruim. É simples assim. Eu achei uma bosta. Enfim. E olha só, o Luke Luke e o Moy estão discutindo Interestelar no Facebook em vez de gravar podcast, filhos da puta. O Mo falou que ia dormir, o arrombado. Eu chamei ele. Ele falou, tô cheio de sono. Aposto que ele acordou com o coração palpitando. Ele tá debatendo Interestelar porque ele diz que Interestelar é Doctor Who sem Doctor Who. Ah, é. Puta que pariu, cara. Ai, caralho. É um menino. Mas vamos prosseguir, vai. Stork, fala de Interestelar aí, ou de qualquer outro. Não vou falar de Interestelar, porque esse filme é uma merda. Cara, eu vou falar de outro filme merda também, mas o filme não é tão merda não, mas ele tem um final muito ruim. O Man of Steel, o Mano de Estilo do Zack Snyder. É, não é um filmão, tal, você assiste a primeira vez é legal, depois você assiste de novo, você vê, a primeira vez você já pega um monte de coisa que é cagada, a segunda vez você pega mais ainda, mas ainda assim eu acho um filme legal do Super-Homem. Ele quebrar o pescoço do Zod não me incomodou, pra mim tava dentro do contexto do filme, como eu já falei isso um monte de vezes aqui quando esse filme saiu, mas cara, continua me incomodando depois a cena logo em seguida, sabe, pra deixar o filme, pra deixar essa cena mais leve, que é ele destruindo um drone lá do exército americano, fazendo uma piadinha lá com aquele general afrodescendente, sabe, uma ceninha rasa, besta pra caralho, só pra amenizar o fato dele ter quebrado o gelo. Ódios. É, pra quebrar o gelo dessa cena. Essa cena podia ter sido 10 segundos a mais pra ter um pouco mais de profundidade, sabe? Mas também é muito raso, ele vai, quebra o pescoço, grita o Noah lá da Darth Vader. E fica por isso mesmo, então é bem bunda, assim, cara. O filme não é lá essas coisas também, mas eu continuo achando um filme bom do Super-Homem. Mas esse final me incomoda, assim, que essa cena vai sofrer reboot, né? O cara que faz os Zod foi reconvocado pra fazer uma filmagem especial no Batman vs Superman. Provavelmente essa cena vai ser refeita. Não, isso aí deve ter um flashback de alguma coisa. Certeza. Enfim. Cara, mas essa sequência dele, o pescoço quebrado, a cena do drone destruído, a piadinha, sabe? me incomoda, assim. É um troço idiota pra amenizar uma cena que poderia ser muito boa, poderia ter um peso muito maior, mas não, assim, o público é muito leite com pera, assim, o público é muito bom, sabe? Então tem que fazer um negócio bonitinho, assim, pra o público conseguir digerir. Ô, Sorg, se o pessoal pega nessa cena, por exemplo, se ele quebra o pescoço do Zod, não grita não, ele pega, quebra o pescoço do Zod e abaixa a cabeça, até mostra, sei lá, escorrendo uma lágrima máscula dele lá, o ninja silencioso chorando, e ele pega, voa, acaba o filme ele sentado na lua, olhando pra terra com a cara de boladão, saco? Acho que o filme ia ficar bem melhor. Ô, se tirasse Nicola, isso e o teleporte da Lois Lane, o filme era bom. Ô, então, cara, ele simplesmente quebra o pescoço do Zod e fica, e daí? Quebrei mesmo. Precisava de sei lá, não, precisava de 10 segundos a mais, cara, na cena, 10, 15 segundos a mais, sabe? Ele não grita o no, ele dá um soco no chão, porque ele tá puto com ele mesmo pela atitude que ele tomou, por tudo aquilo, sabe? Alguma coisa assim. Não, cara, é aquele no raso pra caralho, igual o Darth Vader. É, o no do Darth Vader, sabe? Não, muito ruim, cara. Não, aquilo é muito ruim, tipo, se nego podia fazer 600 coisas melhores e 10 segundos ali, o filme ficaria um final, pelo menos, bem mais estruturado. Não, podia até mesmo ser a mesma cena do drone, só que assim, num clima diferente, sabe? Ele boladão, meio sério assim e tal, meio marrento, alguma coisa assim, ele ainda pesa, ainda com aquele peso do que ele fez e tal. Mas não, é uma cena leve, assim, ele brincalhão. Ah, eu já falei que vocês não vão mexer. Um diálogo, sabe? Uma coisa, porra, sei lá, já faz um mês que você aconteceu aquilo, né? Você tá mal ainda. Porra, eu tô. É tipo, o que me incomoda. Assim, fiz uma coisa errada. O que me incomoda na cena do pescoço quebrado é que ele, tipo, ele dá o pescoço quebrado e parece que ele deu uma cagada, sacou? Não, eu caguei ali, deixa quieto. Tá tranquilo aí. O cara de quem foi no banheiro, cagou, peidou, fedido e voltou. Não aconteceu nada. É, cara, puta, é ruim mesmo, cara. É o que o Nicola falou, cara. Eles tinham 600 coisas pra fazer diferente no filme, eles vão pela opção mais besta, mais idiota. Não, foi a mais elegante. Visionária. Visionária. Galera, última rodada com configurações finais, já que já tá ótimo de tempo. Cada um faz uma citação, uma última citação aí, mas nada muito extenso, e vamos lá, começando com o Nuno. Ah, cara, tipo, eu vou começar, vou terminar onde eu comecei, eu vou falar do Superman 1. Muito, então fale de novo do Superman. Eu sei que vocês vão me xingar, mas voltar no tempo pra salvar a mulher, fazendo a Terra girar no seu eixo, é muita vergonha. Não, ele não tá fazendo a Terra girar no eixo, caramba. Porra, Eunuco, qual é? Ele tá se movendo. É isso sim. Ele não tá não me venha com essa história de metáfora pra dizer que ele está voltando no tempo. Vai tomar no seu eixo. Não é metáfora. Se o cara tá voltando no tempo, a Terra vai voltar. É que nem um filme que você tá rebobinando, porra. E isso é uma metáfora, não é seu inteligente. Não, não é uma metáfora, porque é o que você tá vendo, não é uma metáfora. A metáfora foi eu que fiz falando que é o filme rebobinando. Nuco, é literal. Ô, Nuco, sabe o que tá errado nessa cena? Eu te falo. Não é o fato da Terra girar ao contrário, como você tá dizendo. É o seguinte, ele falhou em salvar a Lois Lane, certo? Uhum. Porque ele chegou atrasado, sei lá, alguns minutos, horas, talvez, certo? Uhum. Aí ele começa a dar a volta em volta da Terra pra fazer a Terra girar ao contrário, como se diz, ou como as pessoas que entenderam o filme sabem, pra mostrar que tá voltando no tempo, certo? Certo. Quantas voltas a Terra dá pra trás? Ele voltou uns 15 dias. Cara, era pra ele voltar uns 15 dias, velho. Assista essa cena de novo. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, é por isso que eu tô rindo. Ele voltou um mês. Era pra ele ter voltado um mês, cara. Dava pra ele voltar um mês, ir pra Fortaleza de Solidão, ficar lá de boa. Tá, porra, acho que é hoje que a Lois morre, né? Bola, não, mas bola. O que me deixa mais puto nessa situação toda é que ele... Vamos colocar o seguinte pra ele: você é o Super-Homem. E você descobre que entre todos os malditos superpoderes que você tem, você pode voltar no tempo. Porra, você não salvou seu pai, né? Mas ele tinha pedido pro Jor-El que não ia alterar os rumos. Foda-se a porra do Marlon Brando gordo e alienígena. Aliens? Marlon Brando? Aliens? Agora cá pra nós, né? Voltar no tempo pra salvar aquela Lois Lane é muita derrota, mano. Eu ia nela. Não, Sorg, veja bem. 80, naquela época eu assisti aquele filme, tinha uma otara naquela mulher, cara. Caralho. Ô, Sorg, veja que uma coisa é outra coisa. Eu também ia nela. Daí pra me esforçar pra voltar no tempo. Ir na mulher é uma coisa, voltar no tempo por aquela mulher é outra, completamente diferente. Exatamente, cara. E nela, cara, se bobear ou nela hoje, entendeu? Foda-se, eu não tenho critério. E só pra encerrar, mesmo problema do Superman 2. Voltei no tempo, salvei a mulher, peguei a bandeira, assinei pra câmera, voei pro espaço. Puta, caralho, cara, essa maldita bandeira. Puta que pariu, enfim, vai lá, Marlin. Eu tenho pena do cara lá que seguiu o Bane no filme do Batman. Aquela cena do avião, quando você vê o cara lá, não, alguém tem que morrer, alguém de nós tem que estar morto aqui pro pessoal acreditar que foi um acidente. Você pega, caralho, o cara se mata, o cara nem questiona, ele fala, não, beleza, eu vou sentar aqui então, apertar o cinto e morrer. Eu vou morrer pela causa, foda-se, tô seguindo você. Imagina a cara desse filho da puta quando descobre que o cara era só o corno arrependido. Friendzone. Caralho. É um filho da puta, né, cara? Puta que pariu. Não, é de fuder essa aí. Mas, cara, esse filme, o final dele é tudo. Cara, é tudo muito cagado. Puta que pariu. Não, nossa, o filme começa final... a se cagar quando o Bruce Wayne, quando o cara lá estica a coluna do Bruce Wayne. Ele não estica a coluna dele, ele arruma com a havaiana de pau. Havaiana de pau! Tá? A baiana de pau é o melhor remédio que existe no mundo. Tratamento quiroprático na cadeia do Oriente Médio. Cheque. É, roubar 50 litros de gasolina pra tacar na ponte vai salvar as pessoas. Cheque. Mentir pro seu pai adotivo e aparecer pra ele tempos depois, quase fazendo o velho morrer de infarto. Cheque. Deixar um novato suicida no seu lugar pra foder a cidade de vez. Cheque. Batman é um filho da puta. Cara, o que me incomoda nesse filme é assim, vamos. É aquilo que a gente falava. Vamos refazer os passos do Batman do ponto de vista do Batman. O sujeito acabou de arrumar minha coluna com a varanda de pau. Beleza. Então eu subi lá na cordinha, convenientemente colocada na prisão pra eu poder escapar dela. Aí saí no meio do nada, cara. Ele tava nem de onde ali, velho. Teoricamente, o Oriente Médio, vai. Oriente Médio, né? Vai, vamos dizer que seja o Oriente Médio. Aí tá no meio do Oriente Médio. Aí, ele vai andando até Gotham City, aparentemente, né? Mas não. Tudo bem, vamos dizer que ele é o Bruce Wayne, cara. Todo mundo sabe que é o Bruce Wayne. Ele aparece, sei lá, em alguma filial, ou ele liga pro gerente de banco e fala, filha da puta, faz um depósito aí na companhia tal e compra uma passagem pra mim. Tá, tudo bem, eu aceito isso. Entendeu? Aí ele chegou em alguma cidade próxima de Gotham, porque ele não podia pousar em Gotham por razões óbvias. Aí ele conseguiu entrar em Gotham. Tinha um monte de gente morrendo, mas ele foi lá roubar um caminhão de combustível. Desenhou um morcego lá na ponte com combustível. Aí acendeu, aí fez o morcego. Aí ele vai lutar com os caras. Aí tem o batalhão de policiais que passaram 6 meses no esgoto. Ah, cara, não, só não, entendeu? Não se esqueça de uma das coisas mais ilógicas do filme, que os Estados Unidos bombardeiam todas as cidades e países que têm alguma ligação com o terrorismo. E eles deixam 6 meses uma cidade deles na mão de terroristas e não fazem nada. É? Caralho, que merda! Não, tem outra coisa pior, cara. Quando ele pega a bomba no bate-plano lá, a bomba acho que não tem nem 10 segundos pra explodir. Ele vai com ela pro meio do mar, como é que ele se salvou? Vocês notaram uma coisa naquela bomba? É que ele não morreu na explosão da bomba? Imagina, Léo, notaram uma coisa naquela bomba? Ela é redonda, não? Se você colocar um pavio em cima dela, ia aparecer com o quê? Você não sabe o plano, porque eu acho que o pneu queria que ele pegasse a bomba na mão e saísse correndo. Homenagem. sai correndo, encontra com a velha, aí volta o carrinho de bebê, aí volta a freira, os patinhos, porra na mão. Não, mas vocês não viram não ali no bate-plano não, na hora que ele vai pular na água quando a bomba vai explodir? Ele tem ali do lado dele o bate-repelente pra tubarão. Cara, eu sei que esse filme, ele realmente, ele é problemático, assim. Você tem que ter muita boa vontade com ele. Assim, dá pra você curtir o filme, entendeu? Ele não é um filme ruim, mas, cara, você tem que abstrair muita coisa. Você tem que ter muita boa vontade, cara. Assim, a suspensão de realidade ali pra você se convencer do filme é difícil, cara. Ele força a barra. Tem Interestelar. Craig, fala de Interestelar. Eu sei que Prometeu. Prometeu. Vai, Sorg. Não, não vou falar de Interestelar, não. Vou falar de... Cara, eu vou... Não, acho que não vai. You shall not talk. Não fui eu que derrubei ele. Foi a vingança do Interestelar. Puxa de novo, Léo, ele pra entrar a edição daí, não ficar catando picotado. Sorg, sua vez. Tá, eu vou falar rapidão então pra gente encerrar de um jogo que é legal pra caralho, mas tem um final de bosta, que é The Last of Us, do que saiu pra PS3, da Naughty Dog. Cara, The Last of Us é aquele jogo batido de futuro pós-apocalíptico, com uma praga, e tem uma menina que é a possível salvadora da humanidade, que ela não fica doente, etc e tal. Mas, cara, tem um final muito bunda, assim. A narrativa do jogo é muito boa, os personagens são muito bem construídos e tal. Conforme vai passando o tempo no jogo, você vai vendo a evolução deles. Mas, cara, chega no final, é um final idiota pra caralho, preguiçoso. A Naughty Dog não... Ela fez um jogo tão bacana pra fazer um final muito preguiçoso, assim. Ele não tem um final quase não conclusivo. E é meio broxante, ele chega a ser broxante. Ele parece aquela mina gostosa pra caralho que você fica um mês chavecando, e quando você consegue levar ela pra um hotel, ela não mexe direito, ela não geme, ela não faz boquete, ela não faz nada, ela fica deitada que nem uma boneca. Holy shit! E é isso, cara. The Last of Us é um puta de um jogaço, mas tem um final de bosta. É, ô Sorg, eu acho que o Last of Us, e é a mesma coisa do Man of Steel, pra consertar era pouco, era só ter feito, sei lá, dois finais. Um que você escolhe que a piranha vai morrer e salvar a humanidade, e outro aquele final de merda, acabou. Uhum, concordo plenamente, cara. Eu acho final preguiçoso, sabe? A galera não teve capacidade de pensar num negócio mais legal, assim, num negócio mais ousado. É tipo, a Ellie não vai morrer, o Joel não vai morrer, então é isso. Então eles vão conseguir fugir. E acaba, tudo bem. Tá? É isso. É uma bosta, cara. É broxante. Muito bom, então. Eu ia falar de um filme. O único filme que vem na minha cabeça agora é o Kick-Ass, porque eu acho que devia ser igual ao quadrinho. Eu acho que o moleque tinha que se fuder com a menininha lá e se bobear, tinha que mostrar ele em balões de pensamento falando que ele bateu uma pra foto da menina que ele gosta chupando pão do negão. Mas deixamos isso de lá, porque o Magin vai falar qual é o Facebook do baile. Bom, o Facebook do baile é facebook.com/baile dos enxutos. E qual é o e-mail do baile? obailedosenxutos@gmail.com. E pessoal, cliquem em todos os banners que vocês veem no site. Piscou, clicou, é isso aí. Exatamente, eu não poderia ter dito melhor. Igual rabo de piranha. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Não, não. Tá tarde pra caralho. Então chega, acabou o podcast. Tchau. Morango e banana. Só não tinha jacadu, meu bem. Entrei na Winnie. Você, eu achei muito legal, cara. Você sabe porque o tênis que ele usa aí é branco, né? Nike. Não. Porque ele é cego, ele não consegue ver. Ele não sabia quando foi lá na loja que era branco. Ou então alguém sacaneou, eu quero tudo preto, valeu. Tá bom, tô. Toma aí, ceguinho. Eu dava um de cada cor pra ele, só de sacanagem. Bando de filha da puta. E qual que é o problema no final do Matrix Revolution? O problema todo do Matrix Revolution é o Matrix Revolution. Cara, não. O que me incomoda é o Neo magicamente conseguir ter poderes fora da Matrix. Ah, meu não, caralho. Não me venha com história de que aquilo pode ser uma Matrix dentro da Matrix. Não é história, é a verdade. Aquilo é uma Matrix dentro da Matrix. Porra. Você sabe que o argumento da pessoa que tá errada é quando ela começa falando, é a verdade. É, cara, não é falado no filme, então não me venha com churumelas. Caralho. Você sabe que a pessoa é fanboy, histérico, extremista, não é quando fanboy, começa com a verdade. A verdade é que... Não. Vocês todos vão tomar. A minha verdade é mais rápida que a sua verdade. A minha verdade tem a velocidade da luz mais rápida que a sua verdade. Ô, Nicola, mas guarde sua argumentação pro podcast. É, a gente discute e fala que você é burro, porque... Você é uma teoria que deve ser muito legal de verdade, mas eu vou dizer que não foi falado no filme. Cara, Guerra dos Mundos, esse problema é do assim, eu o final... Eu vou falar da versão do Tom Cruise, tá bom? Ah, tá. O problema do Guerra dos Mundos é o Tom Cruise, na verdade. Por mais que o William Defoe tenha realmente se tornado o Duende Verde, o Alfred Molina era o Dr. Octopus, como nos quadrinhos. Sim. O Beisola? Mas vamos... Caralho, o Octo Beisola, puta que me pariu, não... Gotta keep them separated.